racha. O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço. Olá. Olá, então, a ver quem é que falava primeiro? Seria eu ou seres tu? É sempre assim, sempre assim. Desta vez temos... Exato, mas o nosso convidado não está no sítio, nós vamos pedir que ele vá para o sítio dele. Desta vez estou estamos... Já estou posicionado. Exato, ele já está a revelar quem é, nós ainda não queríamos que ele fosse revelado já. Estamos aqui juntas para mais, e juntos neste caso, para mais um episódio. Desta vez temos um rapaz... Vai ao Racha, é verdade, um depois rapaz. Depois da Marisa, temos um rapaz aqui sentado connosco, um rapaz que, diria eu, um dos tubarões da fotografia no Instagram, da construção de fotografia no Instagram. Alexandre, é verdade. Que teaser é que podes aqui deixar? Para deixar. Olha, aqui eu posso dizer que tem imagens espetaculares, muitas delas eu gostava de saber qual é o segredo para as fazer, principalmente aquelas da cabeça, que aquilo deve dar uma dor no pescoço, que é o qualquer coisa. Mas vamos já apresentar o Hugo Suíças. Hugo Suíças, bem-vindo. Olá. Vai ao Racha. Muito boa tarde, quer dizer, bom dia. Não sei se... É bom ainda dia. Ainda bom dia. Para hoje mim é sempre bom dia. Viemos gravar de manhã. Sim. Sim, nós vamos. Estamos desde já a fazer aqui um pedido de desculpas, porque nós, isto ainda é muito cedo para nós. Estou a brincar, mas nós costumamos gravar à tarde e qualquer coisa que nós. Que se note, sim, que nós ainda estamos um bocadinho. Eu já a dormir, vi um café, mas. Eu também já assim. Vi um, só que eu preciso de mais. Hugo, estás aqui connosco. Isto não foi um convite feito à toa, não é? Tu tens um Instagram que é impossível ficar indiferente quando se olha para o teu Instagram. Aliás, és muito conhecido, mesmo no meu núcleo de amigos e no núcleo de amigos, uhum, da Alexandra, sempre se fala, ah, não sei o que, o Suíça, assim, é brutal, não sei o que, toda a gente te conhece do Instagram. É verdade. Conta-nos tudo, basicamente, como é que isto arrancou, esta brincadeira, vá, chamando assim, que começou com certeza em como uma brincadeira. Em 2014, como é 15 que de junho de 2014, exatamente, a tua, exatamente, primeira publicação que nós andámos. Isto é uma longa história, isto basicamente começou há cerca de 5 anos. 5, 6 anos, em que eu não fotografava, não tinha qualquer interesse em fotografia, mas já existia o Instagram. Uhum. E havia malta que fotografava na altura, e comecei a ver aquilo e achei piada aquilo. Eu sempre fui ligado às artes, sempre estudei em artes. Eu lembro, na escola. Na escola, exatamente. Sim, porque a Filipa e eu já nos conhecíamos. Da escola, eu não da me escola. Lembro, infelizmente. é muita coisa em que pensar todos os dias. Exatamente. Pronto, eu quando olho para aquilo, para aquelas fotografias que a malta fazia, e eram vários registros, eu percebi que havia ali um espaço para mim, então comecei a ganhar algum interesse naquilo. E havia um colega meu que já fotografava, que é o Tiago Silva, uhum, e então começámos a fotografar juntos. Começámos a fotografar, às e horas quando de almoço, disse fotografar é telemóvel? Telemóvel, sempre. Okay. Todas as fotografias que eu tiro é sempre com o telemóvel. Isto sem curso nenhum de fotografia sem por curso. Trás? Nunca estudei fotografia, nada. Mas estudaste arte especificamente na faculdade? Artes. Sim, não, na faculdade eu estudei no IAD. Uhum. Ah, eu também, pois então se calhar é daí, não, nem calhar... do IAD te lembras de mim, olha, estou a ficar é muito é triste. Desculpa, porque eu também andei no IAD, andava na escola para passar. Ele estava só a olhar para o telemóvel e tirar a foto. Ele estava focado. A pensar na próxima fotografia. Exatamente. Não, mas e basicamente, quando há cerca de 5 anos... Tiraste design no IAD, então. Tirei design, exatamente. Tirei design no IAD e depois comecei a trabalhar, mas voltando ao Instagram... Há 5 anos atrás eu comecei a fotografar, mas sem qualquer estilo. Comecei a fotografar só porque sim. Uhum, coisas bonitas. Comecei coisas bonitas, começou por cervejas em cima das mesas, uhum, aquele lifestyle típico. E eu, calma. A tuga. Eu acho que há aqui uma oportunidade de fazer uma coisa fixe. Bora apagar as fotos todas, apagar as fotografias, exato, todas. Ah. Para fazer uma limpeza. Um padrão. E na altura eu... saquei uma app na altura e... Podes mexer no telefone se quiseres ver. Sim, aí e podes falar dos, sim, nomes das aplicações, sim, e essas coisas todas, claro, que é muito interessante. Eu na altura saquei uma aplicação em que eu fazia simetrias. Ah, ok. E eu na altura criei um projeto que se chama Symmetric Lisbon. Uhum. E o projeto consistia em fazer simetrias com os monumentos de Lisboa. Ok, então, estamos a ver. Eu criei um padrão em que só se via céu, quase como se os monumentos estivessem a flutuar. Uhum. E quando eu criei isto com uma aplicação, ou seja, tu não usavas nenhuma espécie de montagem. Não. Chegava, fotografava a ponto 25, só que isto exigia um ângulo correto, um ângulo, claro, certo. Que sim. E então, quando eu conseguia o monumento que ficasse a flutuar no meio do céu, ia publicando. Tinha que ter esta coerência, sempre no meio do ecrã, como se estivesse a flutuar. Portanto, tu deste-te a conhecer muito com esta simetria. Exato. Sim. E o que é que acontece? Eu acho que isto foi o começo de tudo aqui, porque isto... Passado uma semana foi destacado no National Geographic, tipo, uhum, nas plataformas digitais. E eu disse assim, calma. Há aqui potencial. Acho que há aqui qualquer coisa que eu posso explorar. E isto deu-me muita motivação na altura, saí uma data de sítios. Sim, eu cheguei a ver e tudo numa revista, em, mesmo em revista em papel. Exatamente. Cheguei, agora não lembro qual é que era, possivelmente também. A Time Out? Sim, Time Out. A Time Out, eu lembro-me, sim. Sim. São tantas, claro. Pronto, e a partir daqui, isto era só um projeto, eu não podia me alimentar disto para sempre. Uhum. E então a partir daqui comecei a fotografar com perspectivas. Ou seja, eu percebi que o lado que eu queria atacar eram fotografias com ideia, com coisas criativas, não é? Uma fotografia com história. Com história, com um conceito por trás. Uhum. E isso para mim é crucial, uhum, quando eu crio uma fotografia. Claro. É criar uma reação na pessoa. Quando a pessoa olha para a fotografia, e ou a pessoa ri-se, ou... como é que ele fez isto? É Photoshop. Fica a matutar ali. E não é Photoshop, assim. Porque as fotografias todas que eu tenho, nenhuma tem Photoshop. Estas da simetria, no fundo, não é fotografia. É mais manipulação, é sim, map. Claro, que era uma época. E foi tudo no começo, exatamente. Se calhar hoje, se calhar não, eu quase certeza que não fazia nada disto, porque exige a manipulação. Eu gosto de criar uma fotografia que é natural por si, claro, só. Uhum. Eu dou por mim a ver, a ampliar as tuas fotografias para ver, mas como é que ele fez esta parte da cabeça? Há bocado falavas da cabeça. É, os ombros para trás e a cabeça eu para eu dou por mim a ampliar, assim, não, isto tem Photoshop, de certeza. As pessoas fazem-me perguntas. Pois, nós sempre, também queríamos chegar aí às perguntas que as pessoas te fazem. Mensagens, como é que tu fazes, isto é Photoshop, cortas. O que acontece é, eu vou falando um pouco tudo, que isto, uhum, mas, sim, sim, mas sim. Basicamente começou naquele projeto do Symmetric Lisbon. E foi aqui que sentiste o teu boom de seguidores. Exatamente. Aqui criaste uma fotografia própria na altura. Criam um hashtag. Sim, isto sim, é sim. Alguns seguidores, mas os seguidores não vêm só daqui. Vêm de uma coisa que na altura o Instagram destacava pessoas. Sim. Tinha uma lista de seguidores, que chamam os suggested. E eu saí várias vezes, recebes uma espécie de medalha. E isso é que te dá 10 mil seguidores por semana. E é uma loucura. Claro que sim, claro. E quem, que sim. E há o próprio Instagram várias... te dá esses 10 mil? Exatamente. Te dá acesso a ter sim. Esses 10 mil? Só que isso, okay. Eu penso que já deixou de existir, acho que já não existe. Mas pronto, isso é o que me permitia receber seguidores. Uhum. Pronto, e a partir daí comecei a fotografar. Claro que isto depois foram fotografias atrás de fotografias, praticar até chegar a uma linguagem, não é? Uhum. E isto sempre em paralelo com o trabalho que fazias, o teu emprego normal de publicidade. É, okay. É parecido, não é a mesma coisa? Sim, a área é a mesma, acaba por é ser mesmo, a criatividade, isto, não é? Isto não deixava ser um escape, não é? Sem ninguém que me aprovasse as ideias. Eu adorava saber o que é que vai na cabeça de um criativo, que é, vocês veem qualquer coisa em, vocês conseguem imaginar qualquer coisa numa coisa tão simples, tipo uma garrafa de água e um telemóvel? Sim. Sim, como é que vai, o que é que se passa na cabeça de um criativo? Eu sei que isto é uma pergunta um bocado estranha, não, mas eu adorava saber. Mas é uma boa pergunta. Como é que vocês olham para as coisas com esse olhar, tipo, criativo, vá? Eu não consigo explicar isso, porque assim, as ideias vêm, não sei de onde. Não, mas é uma boa pergunta. Eu não sei de onde é que vêm as ideias, né? Se soubesse, acho que perdia toda a piada. Claro, eu acho que isto é uma coisa natural, não é? Claro que o olho também... Pode-se treinar o olho para ver as coisas dessa maneira. Claro. Quando se olha para uma garrafa, não é uma garrafa, aquilo pode virar outro objeto, não é? Mas claro que isso também tem um trabalho muito por trás. Pois, tu não pensas, por exemplo, os locais que tu fotografas e onde às vezes tens uma pessoa, quase sempre, um amigo ou uma amiga tua, tu pensas naquela fotografia antes de a fazeres ou tu olhas para aquele sítio e dizes, olha, oh Tiago, por favor, junta-te ali que eu vou fazer aqui uma coisa. Como é que isso surge? Então é o seguinte, existem várias maneiras de fazer. Eu agora... Tu projetas as tuas fotografias? Projeto, eu agora... Okay. O trabalho que eu faço atualmente agora é muito diferente do que fazia antes. Porque agora estão marcas envolvidas, está dinheiro envolvido, uhum, e há muita responsabilidade. Mas basicamente, quando vou na rua e eu vejo um cenário, eu fotografo esse cenário e vou-me embora. E ficas a pensar. E vou para casa e olho para aquilo e vejo. E só passar se calhar duas semanas ou uma semana eu lembro de uma coisa. Claro. E a pena agora não. Isto só, é só palavras, não dá para mostrar. Não dá para mostrar, não, mas pode deixar ver. Vamos ver. É um desafio bom para mim, só falar. Sim, sim, sim. E pronto, e então eu faço esse exercício. E há muito trabalho por trás, porque a minha cabeça pensa assim, eu gostava de furar esta parede, como é que eu faço isto? Então eu crio técnicas para chegar ali, por isso é que as pessoas pensam que é Photoshop, mas sim, aquilo é tudo pensado, calhar o casaco só para tapar a cabeça, está uma almofada dentro do casaco, que isso é para não magoar a minha cabeça. E então aquilo cria ali uma sensação na pessoa, em que a pessoa pensa que aquilo é uma montagem, né? Porque aquilo é quase impossível. Sim. E eu gosto de conquistar as pessoas dessa maneira. Por exemplo, estou a olhar para uma que parece super simples, não é? Quer dizer, é uma pessoa... Sim. É simplesmente a perspectiva das escadas. É uma Exato. Pessoa numa escada, está deitada, mas, costas no chão. Mas tu lembravas de tirar... Mas eu não me lembrava de tirar esta fotografia. Parece que a pessoa está sentada. Olha, já não gosto desta fotografia. Já não gostas? Porquê? Já não gosto. Epá, isto é muito estranho. É que... Não é estranho, a fotografia está brutal. É isso, parece simples como ela estava a dizer, mas, por exemplo, eu nunca na vida me lembrava de tirar uma fotografia assim. Sim, tu deixas só as escadas, não observas as escadas de outra forma. Torna-se um hábito, não é? Eu já vou, claro, na rua, já vais tudo ao contrário. Agora estou a olhar para vocês, as duas estão as duas ao contrário. Exato. Já estamos tipo. Eu estou a falar para dois pés, mas agora. Estava a falar tipo cara da Alexandra no corpo da Filipa, vice-versa, pés a sair na minha orelha neste momento. Pois é, porque é incrível. Agora, o maior desafio aqui que eu vejo para ti é juntar esta tua criatividade completamente peculiar, tu podes fazer tudo, virar tudo ao contrário, mas juntar a isto marcas. Ou seja, exatamente, porque as marcas são sempre aqueles clientes chatos, como tudo. Eu sei que eu já trabalhei em agência e as marcas e não são, se notar que existem aqui as marcas. Exatamente, e não se notar que existem marcas. Que as marcas são muito, sim, têm sempre aqueles briefings muito fechados, portanto, ou faz assim, de facto tens que fazer assim. Como é que é juntar marcas aqui a este teu trabalho criativo? É uma grande responsabilidade e é uma coisa, neste momento só estou a viver disso e para mim é muito importante fazer um bom trabalho, mas as marcas quando me contactam, elas já sabem, elas já também vão contar, já vão, claro, contar com este tipo de fotografia. Uhum. E acho que o segredo é sempre manter-me honesto e manter sempre o meu registro. Mas basicamente, eu quando recebo um produto ou quando vendo alguma coisa, eu gosto primeiro de estudar a marca. Claro que sim, ver o tipo de linguagem da marca. O tipo de linguagem. Uhum. E não dizer à marca que é para amanhã, mas sim, olha, quando eu tiver uma ideia boa, eu vou-vos dizer. Claro. Vai demorar uma semana, duas, mas eu prefiro esperar, e se vocês conseguirem esperar, isso é o ideal para haver uma sinergia entre vocês. Exatamente, entre a marca. Nunca é um contacto como se calhar outras Instagrammers, influencers têm com uma marca, é um contacto completamente diferente. É completamente diferente. Pois, as marcas não te impõem, por exemplo, o copy que tens que fazer, nem onde é que tens de tirar a foto. Exatamente. Pois, claro que não. Eu tenho essa liberdade, mas para mim, quando eu vou criar uma fotografia para uma marca, é muito importante que aquela fotografia seja relevante, seja diferenciadora, claro, e que seja diferente e nunca tenha sido criado. O meu processo criativo é muito obsessivo. Eu, para mim, quando crio uma imagem, eu não meto só fotografias só porque sim. Eu meto fotografias que nunca foram feitas antes. Uhum. E isto tem muito... Eu passo a semana a pensar nisto, passo a semana a trabalhar. Aquela do ferro estava brutal. Eu lembro-me muito bem dessa quando saiu. Olha, essa fotografia já tem uma história grande, já me deu alguns problemas porque ela foi viral. Sim. E isto foi completamente viral. Eu vi no teu, portanto, não me lembro. 60 milhões de visualizações no Brasil, Costa Rica, Espanha. Ah, pois ainda por cima vai para esses mercados. Isso foi tudo destacado. E não me destacaram, mas isso é o digital de hoje em dia. Claro. Eles não sabem de onde é que a fotografia veio, mas foi muito engraçado como. E lá está. Eu coloquei esta fotografia e quando uma pessoa dá tudo na fotografia, ou não, estou a falar em fotografia, pode ser outra coisa qualquer, uhum, é sempre importante porque nunca sabemos onde é que isso vai parar, não é? Claro que sim. E é sempre importante. Então no digital. Estas, por exemplo, que tens aqui, isto são para marcas. Exatamente. Isto é para a Heineken, fiz um trabalho... Tens a Turbayard. Agora estou a trabalhar com o Dr. Bayard. Sim, eles têm também uma comunicação muito gira. És tu e o Michael Knight. O Michael Knight, o Dr. Bayard. É muito fixe. E, portanto, descobriste que havia aqui um mundo que podia render ou até fazeres vida com isto. Exatamente. E hoje em dia tens vivido do Instagram. Tenho vivido no Instagram. Eu saí da agência... No ou do? No Instagram. Tenho vivido no e do Instagram. Lá dentro. Passo a vida lá dentro. Nesta ideia eu já estou a ser bem criativo e estou a imaginar as fichas dentro do Instagram. É bem fixe. Desculpa. Não, mas é isso. Eu trabalhava numa agência de publicidade e saí. Saí há cerca de 3, 4 meses. Uhum. E decidi dedicar-me a isto durante uns meses, até quando der, né? Porque eu não sei quanto tempo o Instagram vai durar, espero que dure muito tempo, ou então vai evoluir para outra por coisa. Para outro caminho, sim. Exato. Eu acho que o caminho não está assim tão curto no Instagram. Acho que tem crescido a passos largos e duvido que vá parar. Também sinto isso, também sinto. Está a crescer muito. Sim, sim. Até eu ontem estava a pensar, por exemplo, no caso dos artistas. Os artistas, quando nós estávamos só muito na era, e eu sei que o Facebook pertence ao... Que o Instagram pertence ao Facebook, foi comprado pelo grupo. Mas não sei se lembram, antigamente os artistas tinham que ter obrigatoriamente duas páginas, que era a pessoal e a exatamente página de trabalho. O Instagram faz com que toda a gente, os artistas e as pessoas, os não artistas, só tenham uma página. Isso sim aí veio desmistificar muito aqueles muitos e problemas. E aproximar as sim, pessoas e aproxima também muitas pessoas, é verdade. Sim. Tu consegues facilmente chegar a uma pessoa através de uma mensagem. Claro. Claro, foi o nosso caso. Sim, chegámos sim, contigo com uma mensagem de Insta Direct. Isto já é um messenger, não é? Está aqui tudo já, e já existe a app. E já existe a app do chat. E eu acho, é só a minha opinião, mas o caminho da publicidade no Instagram que se tem vindo a fazer e as pessoas começam a fartar-se daqueles patrocinados vai muito por aquilo que tu fazes, que é disfarçar um bocado. Exato. E as marcas não sentirem que estão a invadir, sim, não é? Isso é, é um problema bastante difícil de contornar, porque as marcas exigem determinadas coisas, sim. Pegar coisas, Instastory, e encher de branding, não é? Uhum, uhum. E eu tento abafar isso um pouco, não é? Ou seja, nunca fugir ao meu registro. Claro. E isto também trata-se muito de negociar previamente com a marca e dizer, olha, não, uhum, vocês vão ganhar com isto, eu também vou, e vai ser mais saudável para os dois. Sim, a marca está lá. Então, mas... A marca está lá. As pessoas, claro, percebem, há lá o produto. Claro, né, que sim, o produto está lá. Não, uhum, é, isto não é fotografia lifestyle, não é? Eu não estou a criticar a fotografia, claro, lifestyle, sim, mas isso é uma... Há espaço para todos. Exato, há espaço para todos, exatamente. Mas essa é uma fotografia mais evidente. Esta é patrocinada, por curiosidade? Não, esta não é patrocinada. Ah, ok. Isso é, eu só reparei agora nisso. Eu já tinha visto esta. Isto foi um pontão na costa da Caparica. Mas ainda bem que falaste nisso. É importante também manter o orgânico, uhum, e não só fazer marca, não é? Uhum. E colocar fotografias mais orgânicas. Sou eu, não há nada, claro, por trás. Tem que haver um equilíbrio e há aqui muita responsabilidade. Ou seja, tem que haver um meio termo. Olha... Fala. Ia perguntar, se publicas de uma forma muito diferente das outras pessoas, no sentido em que há pessoas que sentem necessidade de publicar todos os dias, tu não sentes essa necessidade? Não, eu não consigo garantir isso, não consigo garantir uma fotografia boa todos os dias. Eu partilho uma fotografia por semana, uhum, por semana. É o teu compromisso contigo próprio? Comigo próprio e com as pessoas, que eu acho que elas já estão mais habituadas. Uhum. E é, espécie estranha, mas é sexta-feira, uhum, ao meio-dia, que as pessoas, não pode ser à noite, que as pessoas depois vão sair dispersam. Uhum. Então tem que ser ao meio-dia que estão a trabalhar, mas querem ir para o Pituano e olhar aqui uma foto. No... Ou então domingo. Isso é um bom modo, porque depois as pessoas vão para a vida social, vão sair, vão jantar fora e vão, exato, estar a comentar a tua foto. Exatamente. Portanto, isso é muito inteligente da tua parte, está tudo pensado. Ao domingo também é bom. Ao domingo também é ótimo. Domingo, sim, ao fim do dia, as pessoas estão um bocado boring por causa que vem a semana, uhum, e então ao fim do dia é bom. E segunda-feira também ao meio-dia. Okay. Ou seja, tem tudo aqui uma tem métrica. Uma, mas não é obrigatório, não é? Claro, mas gosto, sim, de respeitar isso. Mas tu arranjaste uma métrica para ti. Claro. As pessoas fazem-te muitas perguntas sobre como fazes as fotografias, que já tinhas dito isso. Achas muitas. Que a criatividade também se ensina? Um Tiago foi fazer um workshop com miúdos que eu vi, sim, sobre fotografia criativa. Achas importante ensinar? Ou achas, não, que te vai roubar espaço, não, a ti e a ele também, ao Tiago? Sim, isso é uma boa pergunta. É o seguinte. Sempre que há a oportunidade de ensinar, acho que todos devemos fazer isso, não é? Uhum. Mas eu agora opto por uma posição em que prefiro eu criar conteúdo, né, e partilhar e ensinar mais tarde. Eu já fiz não foi um workshop, já fiz uma espécie de palestra e falei um pouco das fotografias, mas acho que não é ser para ensinar, né? Eu tenho muito para aprender e eu prefiro primeiro dedicar às minhas fotografias, né, dedicar a criar conteúdo, uhum, relevante, e daqui a uns anos... Uhum. Ter a noção que já tenho alguma coisa para ensinar, não é? Claro. É que, de facto, essa pergunta da criatividade ensina-se. Eu olho para as tuas fotografias e fico a pensar, mas como é que ele, uma coisa vá, que nós achamos tão simples, ok, é um computador, uma pessoa a mergulhar, como é que ele faz isto? Que é tipo, a mergulhar a onda, isso. E é uma piscina portátil. Exatamente, é uma piscina portátil, exatamente. Como é que, olha, surgem estas esta ideias? Esta foi para a Vorten, isto foi um bom desafio. Não, mas há muito desenho por trás, eu gosto de desenhar, ok? Sim, sim. E há muito estudo por trás. Claro que sim, óbvio que isto é uma fotografia à toa. Isto é um bocado autista, mas eu fico a olhar para um portátil uma hora ou duas, se for preciso. Claro. E vejo, e olha, esta parte tem potencial, bora ver, bora rodar, vamos ver. Eu gosto de experimentar, eu não tenho medo de rodar a fotografia e de dizer assim, ei, isto ficou muito a mal, mas depois há de sair bem. Uhum. E isto tem muito uma questão de prática, de repetir as fotografias. É um processo muito obsessivo. Não se metam comigo quando eu estou a tirar fotografias. Exato. Há pouco eu ia-te perguntar. Evidentemente, se eu te perguntar se os prémios que já recebeste até hoje te trouxeram um reconhecimento de trabalho, obviamente que essa é a resposta mais simples. Tu vais-me dizer que sim e eu também vou dizer, bem, boa, Filipe, é uma pergunta estúpida, deitada ao lixo. Mas o que eu te queria perguntar, com os prémios que já recebeste, falando em negócio, sentes que os prémios que já recebeste trouxeram-te ainda mais negócio ou achas que ficou só na mesma e foi sim apenas um reconhecimento e bom para ti porque estão a reconhecer o teu trabalho? Estás a falar dos prémios de agência? Exatamente, os prémios da agência. É, okay, isso que eu quero esquecer. São dois mundos diferentes, o teu trabalho, sim, a tua vida pessoal no Instagram, o teu Instagram pessoal, mas sentes que os prémios que ganhaste em agência te trouxe mais mercado para o Instagram? Ou não? É, ou não tem nada a ver? São mundos diferentes. Existe a agência de publicidade, existe o Instagram, que lá quando eu ganho prémios em publicidade, isso traz-me contactos, traz-me, okay, traz-me relações com novas pessoas, o meu nome vai aparecer numa área grande, não é? e se calhar pode-me trazer trabalhos no futuro para o Instagram, porque os clientes da publicidade também são os clientes do Instagram, uhum. não é? Sim, são sim. as mesmas pessoas, mas são métodos diferentes. Mas isso é uma pergunta que não consigo responder, porque eu não sei se as marcas que consegui foi graças aos prémios dizem. Da publicidade, okay. eles não dizem. Uhum. Mas se calhar não, mas talvez... sentes que apareceram mais depois disso, depois dos prémios que foste recebendo? Não, ou não? Não sinto. Não, não sentes? Ou seja, ficou tudo... Isso é até uma pergunta muito pertinente, porque eu não sei, para mim é tão estranho saber de onde é que vêm os contactos. Uhum. Porque eu já trabalho para a Converse lá fora... Pois, para a Alemanha, assim, Espanha. Tens marcas, eu não sei. Tens marcas muito giras a trabalhar. Eu não sei como é que elas vendem. Eu nunca tive que mandar um mail, espero não ter que enviar. Uhum. Eu gosto que a coisa seja natural. Exatamente. Seja orgânica. Orgânica. Sim. E eu não sei como é que isso vem. Gostava de saber um dia, mas acho que nunca vou saber. Eu também tenho essa dúvida, por acaso. Quando nos meus, coitada, mas eu são os meus pequeninos casos, não é? Não tem nada a ver com o teu Instagram. Eu não tenho histórias para contar nessa. Tu preocupas-te, há pouco falavas aí que te preocupavas muito com a imagem, obviamente, e com a construção da fotografia. Sim. Tu preocupas-te com aquelas primeiras fotografias que aparecem no perfil? Não. Ok. Olha, uma outra boa pergunta. Há pessoas que... Nós fazemos muito boas perguntas. Não, estou muito contente. Muito pertinente. Estudaram bem. Sim. Mas há pessoas em que o seu principal objetivo no Instagram é manter um padrão coerente, que uhum. é escuro, claro, escuro. Uhum. Claro, escuro, claro. Sempre assim. Eu, para mim, isso não existe. Okay. Ou seja, eu para mim, a próxima fotografia que vou colocar, eu só penso nessa fotografia. Se é verde... é verde. Se a próxima que vem tem claro. Que ser verde, vai ser verde. Vai ser verde. Para claro. Mim, o que interessa para mim é o valor de cada fotografia. Uhum. Não uhum. há... Até porque cada uma pode tornar viral e o resto sim. nem exato, interessar exato. Para eu para acho alguém. Que conscientemente a coisa começa, fica coerente, não é? Porque há sempre aqui um registro de criatividade e de perspectiva, mas isso para mim, as cores, se bate, se não bate, há pessoas que alinham... A estrada tem que bater com outra fotografia. Isso para mim não vale, porque isso já estou a interligar em duas fotografias. Claro, e um produto é um produto. Eu crio fotografias, não é? Vendo ideias para marcas e é meramente isso. Uhum. Tu consegues ter um arquivo para ires lançando semanalmente? Sim, o que eu faço é, eu trato as fotografias, ou seja, as cores, os contrastes, porque elas aqui estão... Tratas muito... também em telemóvel, numa aplicação? Tudo em telemóvel. Okay. Eu faço tudo aqui, ou seja, eu vivo dentro do telemóvel, mergulho aqui dentro. E a aplicação é o Visco, acho que muitas pessoas sim, conhecem. Usam. Sim, já tens o pago, certo? Sim, já tenho o pago e é o Visco e é lá que trata as fotografias e é lá que construo o padrão, claro. Uhum. Eu não ligo ao padrão, mas tenho uma noção das fotos que estão para vir, né? Uhum. E me organizo e trato as cores e os contrastes. E é lá que faço esse trabalho da construção. Uhum. Olha, como é que é o teu dia-a-dia hoje em dia? Portanto, tu estavas há pouco a dizer que estás com o Tiago, já saíram da agência, estás a trabalhar com o Tiago, ou seja, vocês vendem-se, posso dizer assim, como um só, como exatamente. Um produto de, em publicidade. Como é que é o vosso dia-a-dia? Vocês têm horas fixas para se juntarem? Conta-me o teu dia-a-dia. Pronto, isto é o seguinte... Até porque também tens... Ah, não, exatamente, tu estás a fazer o Instagram e ele também. Exatamente. Uhum. Uhum. Portanto, como é que vocês fazem... Até porque vocês... muitas das fotos que tu tiras é com ele e ele contigo. Claro. Estas fotografias exigem sempre ter um modelo, não é? Claro. E então o Tiago é sempre o primeiro pensamento e sempre que temos uma ideia vamos ter um com o outro e fazemos e tiramos a fotografia. Mas a agência a vida na agência de publicidade é das 9 sim, às 7 essa ou então pois, direto, não é? Exato. E então aqui é uma coisa diferente, ou seja, eu aqui acordo, tenho que ser muito disciplinado, é muito importante. Não é? Exatamente, era aí que eu queria chegar. É difícil, não vou para o sofá e a coisa desliza até à meia-noite. E então eu tento criar uma rotina em que pego uma folha branca e desenho. Sento na mesa, desenho e pratico e penso na fotografia. E ao mesmo tempo vou trocando mails com marcas e vou uhum. negociando. Mas é uma vida perigosa porque com facilidade fica no como é que eu cai dizer? Na preguiça, cai na rotina. Uhum. Exatamente. E então eu tento criar estes horários, mas acho que a coisa tem funcionado bem. Não é fácil, mas tem, porque eu não estou habituado a trabalhar assim, não é? Com espécie claro. De freelance. Sim, sim. Estou habituado com a ir para um sítio, acordar. És o teu chefe. Exato. Sair de carro, ir para a agência, ter alguém a aprovar, mas tem sido uma experiência boa. Olha, uhum. e das fotografias todas que tens ali, eu já tenho andado para perguntar isto quase desde o início. Qual é que é aquela, por exemplo, eu quando faço assim uma fotografia, mais criativa dentro do meu criativo, dentro do meu mundo criativo, que é muito pouco, é muito baixa comparado com o teu. Todos somos criativos. Eu fico muito contente, epá, achei brutal. Opa, nem que seja, às vezes a fotografia até pode estar completamente estapafúrdia, mas o copy que eu pus ali ia estar bué de agir, porque as pessoas vão achar graça para aquelas coisas. Eu fico contente às vezes com algumas fotografias ou com alguns copies. Qual é que é aquela fotografia, vá, das mais recentes que tu tens ali, aquela que tu ficaste mesmo muito, muito, muito satisfeito com, epá, isto ficou brutal. Qual o resultado? Eu imagino que gostes de todas as tuas fotografias, como é a maior parte das pessoas, mas para ti qual é que é a fotografia destas últimas? Eu acho que para mim destas últimas, a fotografia é do iate, que é um ferro de mar. Sim, sim. Porque acho que tem o seu valor pela simplicidade da fotografia. Sim, sim. Porque olha, a história desta fotografia é estranha. Eu estava na casa da minha mãe, ela tinha lá o ferro, estava estragado. Eu neste caso eu arranquei o cabo para fazer a fotografia. E eu não sei porquê, olha para aquilo e vi um barco, um iate neste caso. Não sei porquê, isto é um iate. Peguei no ferro, dirigi-me a Cascais, meti à frente da marina, que é lá uma marina. Sim, sim. E estão lá os carros. Aqui há muitos barcos, eu esperei para cortar ali por aquele barco. Tirei a fotografia. Pá, não é só por ter sido viral, mas eu gosto realmente da simplicidade. Porque, porque o ferro em si parece mesmo um iate. Sim, aquela sim. parte transparente, quando eles estão lá dentro. Uhum. O chaminé. E tu já pensaste, estavas a contar a história desta fotografia que já deu aquela tal polémica, ter sido viral e depois não te identificavam em lado nenhum. Portanto, isto tem direitos de autor, não é? Isto vem da cabeça de alguém. Mas infelizmente no digital não existe isso. Não existe isso. Tu já pensaste em, por exemplo, ou achas isso completamente estúpido, pôres, por exemplo, uma marca d'água na tua. Ao menos vai lá com o teu tag. Sim, sim. Quem quer que espalhe aquela fotografia vai lá com o teu. Vai tagada por ti. Já pensaste nisso ou não? Já pensei nisso. Ou acho que isso vai estragar a fotografia? Eu acho que a marca d'água eu nunca vou poder fazer porque vai estragar, não é? Claro. Porque para mim a área da fotografia é muito importante para mim. Sim, isto aqui está. As fotografias são sempre todas pensadas. Está tudo estudado ao pormenor, claro que sim. E isso não há maneira. Nós temos que. O meu mindset é: temos que continuar para a frente, temos que estar preocupados. Tenho que preocupar com a próxima fotografia e não preocuparmos com os outros que querem destacar e vendendo como se fosse a fotografia dele. Eu gosto, mantenho-me focado, sigo em frente e não me deixo afetar por isso. Mas infelizmente é isso que acontece, mas temos de seguir, não é? Claro, já tiveste isso. Se eu for perder tempo com isso. Com muitas outras fotografias, já sim, te aconteceu isto? Já tive esses problemas. Mas é isso que estou a dizer, é muito complicado. Claro, no digital é difícil controlar isso. Eu já tive pessoas a responderem que não vou tirar a fotografia porque eu é que mando o meu perfil e a fotografia era. Ou seja, há uma data, tua, claro. Há uma data de coisas e. Ah, eu acho que estava tão. Voltado e triste. É complicado no início, mas depois... É a minha ideia, é a minha foto. Como assim alguém está a ter sucesso com a minha cabeça? Temos que seguir em frente. Não, claro que sim, não vai, nem vais estar a matutar nisso a vida toda. A tua sinergia com o Tiago, há pouco, eu não sei, eu vou confessar aqui uma coisa, eu não sei se nos contaste em off ou se nos contaste aqui já no programa, mas quando é que começa? Foi no curso, foi na agência, quando é que vocês se juntaram? Com o Tiago foi há 5 anos, nós conhecemos numa agência de publicidade, que foi a Brandia Central, e foi lá que nos conhecemos, começámos a fotografar juntos, e entretanto, desde esse ponto nós começámos a vender em dupla como publicitários. E ao mesmo tempo íamos trabalhando no Instagram. Sempre que iam para um sítio e iam para o outro. Nós no Instagram, cada um faz o seu trabalho. Inconscientemente vamos trabalhando juntos, porque nós fizemos um do outro. Claro. Mas às vezes distanciamos um pouco para também não para criar uma diferença com outras pessoas, para não ser sempre os mesmos. Sim, sim. Mas mantemos sempre estes dois caminhos. Temos a vida também para não haver contaminação a nível criativo. Exatamente. Costuma acontecer. Inconscientemente, depois a coisa claro que nós sim. estamos juntos. É normal, acontece, é inconsciente. E então, na publicidade, nós trabalhamos sempre juntos e no Instagram cada um segue o seu caminho, cada um tem as suas marcas, o Tiago também faz para marcas e é isso. E, por exemplo, as fotos no teu Instagram onde tu apareces, és tu que tens a ideia da fotografia e dizes ao Tiago para te ajudar a tirar? Exatamente. Ah, ok. Sim, e depois há uma data de nuances. Eu tenho a ideia, olha, Tiago vai ali para o fundo e vou tirar, ou então, se calhar tem que ser eu que tenho o cabelo maior. Ok. Ou seja, não há regras, não é? Sim, sim, claro que sim. Estava só a tentar chegar ao processo criativo do vosso dia-a-dia. Basicamente, este tipo de fotografia não há regras, não é? Isto é a lei da ideia. Quem tem a ideia, quem tem a melhor ideia, quem vai ter mais likes, mais comentários. Às vezes não é por isso. E eu não vivo obcecado. Com os likes e com os comentários. Eu não vivo obcecado. Há pessoas que é uma loucura. Sim, sim. Eu, para mim, o que me interessa a mim é criar uma fotografia que nunca foi feita antes. Esse é o meu foco no Instagram, que é isto nunca foi feito antes, é minha e mas para mim consegues é mais inspirar-te aonde? Eu ia perguntar ao contrário, eu ia dizer, tens noção que já inspiraste muita gente, já viste muitos trabalhos, mas respondo primeiro à dela. Em quem é que te inspiras, sim? Ou, as páginas ou que em segues? Que? Eu sigo, ou seja, eu tenho uma lista de 170 seguidores, mais ou menos, sigo 170 pessoas, uhum. E estou sempre a rodar, estou sempre a... Ai, és muito seletivo nas pessoas que tu segues, realmente, 170. Deixo... Eu sei que é para não aparecer aquele lixo todo no, sim, no feed. Sim, e não é lixo. Estas pessoas que estão aqui, eu conto com inspiração para mim. Claro. Elas todos os dias me acrescentam valor. E então, eu todos, não é todos os dias, mas semanalmente, deixo de seguir. Há pessoas que às vezes ficam chateadas. Não fiquem chateadas comigo. Depois volto a seguir... E então vou filtrando, claro, a lista. Agora uma coisa muito para boa. Para trazer coisas novas. Vou dizer, sim, nós volta e meia aqui, a meio dos episódios, vamos dando sempre umas dicas de Instagram. E aproveito também para dizer a ti, a quem nos está a ouvir, que é, eu antes tinha aquele problema de, ok, eu sigo 900 pessoas, tenho muito lixo no meu feed, porque às vezes há aquela pessoa que tu que seguiste por cortesia, tipo há 2 anos, porque a pessoa estava ali, olha, comecei-te a seguir agora, e tu ficas um bocado encavacado, ok, vou como também começares a seguir com a pessoa que tiveste com no lixo trabalho. No Instagram. Exatamente, depois aparece, enche-te o feed com porcarias que tu não queres saber, porque estão na noite e estão a fazer um brinde com as amigas e who cares. E agora o Instagram tem uma coisa muito engraçada, que se carregarmos em cima da pessoa, eu não sei se é em cima, se é naqueles 3 pontinhos que aparecem ao lado da foto, dá para deixar de seguir a pessoa, dá para desativar as notificações, não é notificações, mas dá para desativar a pessoa do teu perfil, do teu feed, sem a deixar de seguir. Bloquear? Não sabia antes disso. Só dava para fazer, eu até vou-vos mostrar. Como aqui. É que isso? Isso é uma nova feature? É que eu vou-vos mostrar. Quero muito isso. Eu acho que isto foi com uma das últimas aqui? Atualizações. Não imaginem. Seguir, que bom. Está aí, não, está não aqui. Seguir vais deixar de seguir a pessoa, Alexandra, não faças isso. Porque depois então. A pessoa vai ficar chateada. Imagina, vou dar aqui o caso da Marisa. Nada contra, sim, porque é a primeira pessoa que me está a aparecer no feed. Portanto, Marisa, se olá, nos estiveres a ouvir, neste caso, vamos fazer aqui uma coisa contigo, que é, nestes 3 pontinhos, antigamente, pronto, para desaparecer histórias, era só carregar em cima e desativar. Portanto, a bolinha da pessoa nunca mais aparece ali. Agora, eles melhoraram e dá para... neste caso não estava, se calhar já... Não, estava, tem que estar. Será? Deixa ver outra. É, ou seja, dá para deixar de seguir, dá, mas vê-se as fotos... Desativar? Não, dá para continuar a seguir. Será desativar? É desativar, exatamente. É desativar a pessoa, portanto. Ah, desativar maravilha. Publicações e desativar publicações e história. Portanto, esta pessoa, que eu não vou dizer, sim, o nome, nunca mais nos vai aparecer aqui à frente do nosso feed. O que é muito fixe, porque assim, não, okay, deixas de seguir, não tens aquele problema moral de deixaste-me seguir, já não gostas de mim, o que é que eu fiz? É. Continuas a seguir a pessoa, mas o lixo já não aparece no feed. Isso é bom, isso é bom. Muito fixe. Vai ser útil, se calhar, né? Eu tenho. Não, mas isso, ou isso te é preocupas muito, é muito em seguir pouquinhas pessoas para ter aquele número baixo? Não, não, não, não, não, não te preocupes isso com isso. Isso não tem nada a ver com isso. Uhum. Não é abaixo dos 200, 300. Pois é, isso. Há uma malta que liga muito a isso. Há estereótipos do Instagram, de manter um padrão de cores, o deixar de seguir até 200 pessoas. Ou não poder seguir mais do que o que se segue. Estas pessoas são mesmo aquelas pessoas que eu quero seguir e que me acrescentam um valor. Mas também são muitas pessoas, é muito ruído. E eu todos os dias conto com estas pessoas para me inspirar e ter referências. E filmes e livros e coisas assim também te inspiram? Olha, eu não leio, eu devia ler, não leio. Gosto mais de imagens, estou a brincar. Não, mas eu não leio, devia ler mais. Mas gosto de ver documentários, muito na Netflix, com quase toda a gente. Há agora uma de designers, não sei se já viste. Já, que é... Estou para ver, que ainda não vi, acho que... Que é já vi fixe. todas as séries. Como é que se chama? Eu também não me estou a lembrar. Eu sei que fala sobre designers, é tipo o Chef's Table, mas designers. Mas designers, pois, eu ainda não vi. Eu ainda estou parada no Orange e no Black. Ainda não acabei a sexta season. Eu também ainda não. Ainda estou parada nessa. E eu sou daquelas que só vi uma série de cada vez, que eu não consigo. Abstract. Exatamente. Há pouco aquela pergunta do... É muito bom. Onde é que tu te inspiravas ou que páginas é que tu seguias para te inspirar? Agora, o outro lado, tu tens noção que já inspiraste muitas pessoas. Qual é que foi assim, ou se já apanhaste trabalhos de pessoas que se inspiraram em ti, ou se as pessoas te mandam os trabalhos depois de se inspirarem em ti, o que é que, qual é que tem sido o teu feedback? O que é que tens achado? Isso para mim é sempre importante para o meu trabalho, porque este tipo de trabalho da criatividade é um trabalho que existe também estarmos confiantes connosco, não é? E temos de estar confiantes e ter a certeza que quando colocamos a fotografia que vai dar um bom resultado. E essas pessoas trazem-nos mais confiança, não é? É muito importante receber, claro, esse feedback. Claro que sim. Ou seja, isto é uma plataforma, o Instagram, quem leva isto a sério, quem trabalha para marcas, é muito importante um feedback, não é? Uhum. E é isso que nos dá mais sim, pica. Trabalhar às escuras no... Trabalhar às escuras é complicado. É muito. E quando tive uma tipo, fotografia... Vai ao racha. Exatamente. Pois? Nós aqui estamos, nós. No nosso cantinho, na nossa casinha. Vamos falando e ninguém vai. É, ou vai ou racha. Eu não sei, ou vai ou racha. E as fotografias é exatamente isso, ou vai ou então racha. Opa, já está a responder à última pergunta. Já tens aí uma ideia. Ah, não, mas isso é muito importante, o feedback das pessoas. E quando eu crio uma fotografia, eu vou mostrar às pessoas antes de publicar, aos amigos mais próximos. Olha, o que é que achas? Isto teus pais. É importante criar uma reação na pessoa. Os teus pais reagem? Eu já os chateei mais. Ao início chateava muito, agora já não chateei, não é? Mas eles gostam. Eles são acompanham, os pais, né? Claro. Sim. São os papás. Sim, mas podiam não ter, podiam só dizer, sim, é o mundo dele lá do Instagram. Mas eles acompanham muito. Eles têm Instagram também? Tem Instagram. Tem Instagram, só para ver. Quase todos os pais agora têm Instagram. Pois é, é muito chato. É. Isso é muito chato. Mas a minha avó tem Instagram. Sim, a tua avó comenta-nos imensas vezes as fotografias, é bué querida, e manda-nos mensagens também. Yeah. Yeah, porque é uma coisa, os avós, pais Instagram e avós Instagram. Eu acho que o meu pai e a minha mãe, quando vou lá ao Instagram deles, eu acho que eles só me seguem a mim. Então, uma história, uma fotografia. Olha, dentro destes teus mais de 50 mil seguidores, ligas às estatísticas e as marcas que te procuram também ligam às estatísticas? Sim, é mais homens, mulheres, de que idade? Tenho mais mulheres, eu tenho acesso às estatísticas, tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar. Mas sim, as marcas pedem estatísticas, tenho que apresentar sempre, faço um print screen, apresento as estatísticas, quantas pessoas chegou, envio o feedback também. Mas sim, eu tenho acesso às estatísticas, tenho mais mulheres, as pessoas que me seguem mais, acho que é em São Paulo, América do Sul. Bem, é que chegares a esse mercado é brutal, porque aí é tipo... Bom, já tiveste convites para ir lá? Sim, já tive alguns convites, sim. Mas Barcelona. Convites profissionais ou tipo convites de alguma fã? Profissionais. Alguma... Aquelas mensagens mais picantes do Instagram. Exato. Não, mas foi profissional. Imagina, se alguém te enviasse tipo assim um nude bué criativo, tu davas valor, tu dizias, epá, se calhar esta aqui, tipo, esmerou-se uma um coisa, nude, mas estou a falar de uma coisa muito criativa. Não estou a falar uma coisa assim básica. Não, nunca recebeste? Já recebi. Já recebeste. E o Instagram tem conversas complicadas. Mas criativo porque... esse nude? Oh, bem... Criativo. Uau! Criativo. Bem, essa pessoa que está mesmo a largar as. Você não se sabe, mas o Instagram sempre foi considerado aquela plataforma em que nós podíamos falar com miúdas de um modo mais discreto, não é? Em que exatamente. Ninguém via os likes, lados, fazia não... lá. Agora já se vê, mas antes o Facebook antes vocês não... podiam ver. Sim, mas o Facebook antes... via-se tudo, sim, é horrível. Mas o Instagram não, e então o pessoal ia para o Instagram, comentava engatar. E ninguém via, engatar. Foi o primeiro Tinder. Exatamente. Aquele pré-Tinder foi o Instagram, eu também me lembro disso. As mensagens picantes vinham todas daí, ou mais ousadas. Mas o Instagram agora está a ser muito utilizado também para mensagens, é incrível. Sim, sim. Muito mesmo. Sim, e com aquilo que a Alexandra dizia há pouco, até já tem a própria, já tem uma aplicação o só para o Messenger, para o chat. O Direct. E a portanto, maior parte dos trabalhos ir à aplicação. Recebem lá. A maior parte claro que sim. Depois evolui para um mail a posteriori. Claro que sim, mas começa sempre lá o primeiro contacto. Começa no Instagram. Qual é que foi a marca que te fez o maior desafio de trabalho a nível criativo? Tens alguma que te chateou? Eu digo chateou, não é no mau sentido, é que te sim. deu mais dor de cabeça. Foi a Converse, foi uma marca que surgiu em Barcelona, Converse Barcelona, e basicamente eles criaram, isto era após The New Chuck 2, são os Chucks, são um modelo, e eles criaram um filtro incrível. A marca criou um filtro que tinha uma espécie de stencil, que era um 2 romano. E então colocava-se no telemóvel. Ah, um filtro físico. Exatamente, físico. Ah, eu achava que era uma aplicação que tinha não, esse filtro. Era mesmo, eles criaram mesmo, ou seja, criaram em plástico para várias influencers. Colocaram e era para encaixar no telemóvel, enviaram isto mais 3 partes de sapatos numa caixa. Brutal. Eu cheguei a casa, tinha lá Converse. Aquilo e eu, uau, que isto? Não, isso é uma marca que é um estou feito ao bife. Era um stencil com 2 romano em que o espaço, ou seja, aquilo colocava-se na câmara do telemóvel e quando se apontava para a rua, só se via um bocadinho de imagem. Oh, aí como é que vais encaixar isso aqui? Por acaso não estou a lembrar dessas fotos. Eu lembro-me da Converse, mas não me lembro... Ah, exato. E o que é que vou fazer com isso? Ah, eu lembro-me daquela ali do... Eles pediram-me um filme. Eu não faço filmes, não é a minha coisa. Não fazes vídeo. Pô. Exato. Mas pediram-te aí o vídeo, sim. Opa, fiz uma brincadeira porque eles me enviaram 3... Tem som? Não tem som. Ok, então vou... Oh, tem. Tem. Estamos a ouvir... Mas era vó. Ah, muito isto. Trocava. Então, isto era uma. Isto então, eles exigiam edição... 3, 4 segundos. Sim, era uma sim, coisa... sim. Ah, eles exigiam mesmo sim. um timing. Eu pedi na altura a um amigo para me editar. Pois, isso é não isso é que a minha área. Perguntou. Olha, troca-me aqui, não sei o quê. Está muito fixe. Este é um filme simples, não terás tal, mas depois as fotografias. É que este vídeo tem muito a tua linguagem de fotografia. Sim, eu tentei criar isso. É brutal. É. E depois as fotografias, eles enviaram-me vermelho e azul. E então descobri uma parede que tinha já estas riscas. Lindo. É uma fotografia, não, é, não tem uma ideia. Acho que é muito uma parede, forte. Não é chão? É uma parede, exatamente. Eu coloquei os pés na parede com mais 2 amigos. Isto é uma parede que há ali ao pé da. E aquele, parte o outro vídeo, esse eu lembro-me do. Mas não me lembro de ser vídeo, eu achava que era só fotografia. Essa foto está mesmo gira. Isto aquele, aqui, vá, olha, pelo menos aquele frame. Isto é até que eu lindo. Isto é um truque que existe. Dá para atar os os atacadores. Não, exato. Aquilo não foi tu com o pack que aquilo é um truque que existe. Compra-se e os atacadores atam-se sozinhos. É um truque que se compra. Eu queria só para fazer este filme. Genial. Pá, eu adorava ser uma marca e dar-te uma coisa para tu fazeres, só que o resultado que vinha dali. Não, não é que as marcas devem foi... tipo. Tens que fazer uma foto criativa para o Havaí ao Racha. Exato, exato. Ei, nós pagamos-te. Mas sabes uma coisa, isto foi um dos primeiros desafios que tive e foi o melhor até hoje. Aquilo é da Danone. Eu só gostava de ter recebido este desafio da conversa agora, porque isto não, foi. Não, da é da Ágio. Isto foi para a Ágio. Mas há uma coisa que eu sinto, eu agora quando olho para estas fotos, eu já não gosto destas fotografias. A sério? Pois tu estás constantemente. És muito as pessoas criativas. Isto para mim agora já não me diz grande coisa. Às vezes só me apetece tirar as fotos todas. Ah, não tires, por favor. Eu não vou fazer. Isto também faz parte do processo, né? Claro, e da evolução. E da evolução. Mas. Na despertada está a tocar ao meio-dia e meia. Alexandra, bem, acordas cedinho. Isso era a contar com a noite ontem. Sim. É porque não aconteceu. Exato. Mas, muito fixe. Mas aquele desafio da marca. Da Converse. Sim, da Converse. Eu gostava de ter recebido agora. Porque aquilo foi acho que foi o primeiro desafio que recebi a sério. De marca. E na altura, se calhar, não tinha a maturidade certa para fazer o melhor Tens trabalho. Tens muito aquela sensação de fogo, agora é que tive uma ideia espetacular e já passou, não é? Mas isso é típico de génios, que é, ok, tu fazes uma coisa e depois pensas, não, mas eu podia ter feito muito melhor. Toda a gente diz, pá, está incrível, tipo, é a melhor fotografia que eu vi até hoje. Não conseguia ter ideia melhor, mas depois tu ficas. Por acaso, tu és um bocado assim, Alexandra. Mas tu ficas, não, mas isto não era Sou bem. Sou gênio que também. Aspiras pela manhã. E depois tu ficas. Ah, não, era bem isso que eu queria. Porque eu percebo esse sentimento de já não gosto destas fotografias, tipo, tão perfeitas. É estranho. Eu percebo perfeitamente. Já aconteceu colocar uma fotografia e já foi feita e tirei. Aí já foi feito. Tirei. Pá, como é que descobres que já foi feito? É pesquisa, pesquisa. Eu faço muita pesquisa antes de estar a colocar uma fotografia. Porque é assim, nós criamos coisas, mas nós criamos coisas através de outras. Isto é uma bola de neve. Ou seja, eu diria que nós não criamos nada de novo, mas vamos buscar um pouco de tudo e originamos uma peça nova, não é? E sim. Claro que isso é criar uma coisa nova. Claro. Mas isto é um... É como o sampling. Exatamente. Isto é um conjunto de referências que vão dar origem a estas ideias. E a próxima? A próxima não quis aqui, eu queria perguntar se podias revelar... Ai, bolas, manhã, bom dia, Filipa. Se podias revelar um bocadinho a pontinha, levantar a pontinha bolas. Não, mas é que quando isto for para o ar, tu já essa fotografia já saiu. Mas pronto, podes dizer na mesma, não, mas que eu quero saber. As próximas é com o Dr. Bayard, não tem mal. Porque, ok. Porque toda a gente sabe que eu estou a trabalhar com eles. É mais uma fotografia. E dão Dr. Bayard de borla. E de borda. Eu queria bem fazer obrigado, esta pergunta, desculpem. Bayard. Aí são de tão borda. Bons. A fábrica é incrível. Aí adorava. Eu gostava visitar. Muito que toda já, a gente já tiraste visitar. Fotos é, na. Tem, eu já lá fui buscar o. Ou seja, fui buscar o carregamento mensal. Mas ainda não fiz filme, mas tenho que ir lá filmar eu a fazer uma história. É incrível. A fábrica aparece num videoclipe do Michael Knight, acho eu. Sim. Exatamente. Foi não, lá, fez um videoclipe. Eles fazem muito isso, stories lá dentro da fábrica, eu também já vi. É muito fixe. Aquilo basicamente, o Rubsar começa numa ponta, que ele é mesmo tipo Willy Wonka. O Rubsar começa numa ponta e vai por tubos, sai, são cuspidos num sítio, amassados, tal, e saem. Enrolados. É incrível, incrível. Muito sim, fixe. Uma pessoa perde-se ali olha, horas olhar a olhar para reforçados. Olha, e como infelizmente o nosso programa já está a chegar ao fim, temos não falámos quase nada. Pois é, sim, ficamos senhor. Sempre com esta. E nós também somos génias, Alexandra, nós ficamos sempre com aquela sensação. Estamos há quanto tempo? Estamos há 43 minutos, eu acho. É. Tu pensas sempre assim, bem, podíamos ter falado tantas mais coisas. Não, mas acho que temos aqui um programa muito bom. Sim. Eu já estou a fazer o rescaldo antes e mais, ainda não chegou ao fim. Queria agradecer-vos pelo convite. A hora é essa, obrigada. Nada. E é muito fixe o programa. Pela disponibilidade que tiveste connosco. Mas temos as nossas perguntinhas de atrás. Tu já respondeste há pouco a uma, mas nós vamos voltar a insistir. Sim. Porque pode ser que os nossos ouvintes já se tenham esquecido. Então a primeira pergunta é. Numa palavra, como é que defines o teu Instagram? Só numa. Vai, tu és criativo, para ti isto é fácil. Isto é pode ser essa. Tipo, és humorista? Diz lá uma piada. Tipo, tu és criativo, vai-te sair qualquer coisa, de certeza. É futurista. Ok. Boa. Eu estava a pensar em criativo, mas futurista é muito melhor. É mais abrangente. Exato, sim, é muito melhor. E o que é que para ti ou vai ou racha? O amor. Ah, isso foi muito fofinho. Olha, foi o primeiro foi o primeiro convidado assim romântica, que foi muito romântica a dizer-nos uma coisa destas. Olha, e antes de mais, eu quero acabar este episódio só a dizer uma coisa, isto parece aquela parte, aquele espaço para posso mandar beijinhos para casa, para a mãe, para o pai. Mas uma amiga minha que trabalha comigo, eu vou dizer o nome, é Sara Vingadas, queria muito, muito, muito estar aqui porque ela adora o teu trabalho. E ela disse: o quê? Vais gravar com o Suíças? Portanto, olha, Sara Vingadas, se me estás a ouvir neste momento, é verdade, o Suíças esteve aqui connosco, ele é incrível. Espero que tenhas gostado muito deste episódio. Sim, tanto, muito tanto obrigado. Tu e tanto como tu, Sara. Falei muito pouco hoje, mas essa menos minha amiga, porque ela ficou, ela está no Algarve, ela disse: pá, deixa-me ir assistir, por favor. E eu disse: Sara, bora, mas ela está no Algarve. Isto é tão pequenino que eu acho que nem tinha espaço. Coitadinha, ela é pequenina também, ela cabia ali num cantinho, virada contra a parede de castigo. Bem, olha, muito obrigada. Bem. Eu é que agradeço e obrigado e continuação de bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Não se esqueçam, sigam-nos no Instagram, no Facebook. Também temos Facebook ainda, apesar do Facebook, pronto. E ouçam-nos. E sigam-nos também nas nossas redes, nas pessoais. Estou a brincar. Sigam-nos primeiro no Ovaia Racha. Até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. Tchau. Ovaia Racha.